Então joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Essa daqui minha esposa gosta, Maia Ruda Produções. E a gente vai gravar aqui totalmente ao vivo no Chorinho, gente. Joga baixinho pra galera conhecer o solo assim, ó. Eita, a galera levanta o copo, todo mundo grita, né? Arrocha! Grande amado, vem se morar. Bora sim, ó. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me falou. Seu passado, o seu passado de aventuras, por onde passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivos, vai. Mais um dia sem motivos, ela me falou. Vou embora dessa casa e do teu amor. Cachorra da moléstia, vamos embora, menino. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento der. Me enganei quando dizia nenhuma mulher. Meu parceiro Hector, a galera de São Paulo, parceiro do meu empresário Adriano, empresário aí Luciano também, ali a Entretenimento Ribeiro Produções, essa é a moral. Vamos embora, menino. Pode beber. Vamos embora, menino. Sérgio Ribeiro Pernambucano, hein? Repertório novo, aqui é atualizado, aqui é atualizado. Pode mais uma.